Vamos orar aqui com o Mário. Podem estender as mãos aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque é Tu quem tens uma palavra preparada para nós hoje. Amém. E escolheste ao Mário hoje para falar conosco, Senhor querido. Queremos, no nome de Jesus, abençoar ele, Pai, para que seja intrépido, seja cheio da Tua graça, Senhor amado, para ministrar, Senhor amado. E que estejamos com os nossos corações abertos, Senhor, para Te ouvir. Em nome de Jesus, Pai querido. Ministra entre nós hoje aqui, Senhor querido. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Vive em nós. E voltará em breve para nos encontrar. Essa frase começou há muitos anos atrás, quando um dia eu disse para a igreja em Salvador, Jesus é bom. E ficou só nisso. Jesus é bom. Depois, passado um tempo, eu acrescentei uma outra parte dizendo assim, Jesus é bom, problemática é a caravana. Aí passou um tempo dizendo isso, Jesus é bom, problemática é a caravana. Aí um irmão muito amoroso, muito querido, Benito, que é um dos pastores junto conosco lá em Salvador, disse assim para mim, Mário, Jesus é bom, uma frase tão bonita, uma expressão tão linda, e depois você coloca essa frase horrorosa, problemática é a caravana, arruma isso, Mário, melhora isso. Eu disse, tá bom, Benito, eu vou melhorar. Pensei um pouquinho e depois disse, Jesus é bom, problemática é a caravana. Mas ele vive em nós. Aí ele se melhorou. Mas não dá para tirar esse problemática caravana? Eu disse, tá bom. Eu vou tirar, Benito, problemática caravana. Aí ficou, Jesus é bom e vive em nós. Aí acrescentei, e voltará em breve. Eu disse, para nos buscar, eu dizia. Aí um irmão me chamou e disse, Mário, Jesus é bom, vive em nós. Voltará em breve, mas não é para nos buscar. Na Escritura fala para nos encontrar. Obrigado, meu irmão. Vou mudar. Jesus é bom. Vive em nós. E voltará em breve para nos encontrar. Há um mês atrás, um irmão me procurou e disse, Mário, essa frase é muito boa, mas Jesus é muito mais do que bom. Jesus é excelente. Você tem que mudar isso, Jesus é bom. Você tem que dizer assim, Jesus é excelente. Eu disse, tá bom, meu irmão. Eu me sujeito, vou mudar. Mas quando eu fui mudar, não saiu. Porque a frase que veio foi, Jesus é suficiente. Amém? Jesus é suficiente. Vamos dizer isso? Jesus é suficiente. Vive em nós. Voltará em breve para nos encontrar. Vamos repetir? Jesus é suficiente. Vive em nós. Voltará em breve para nos encontrar. Só vocês. Jesus é? Amém. Aleluia. Depois do retiro com os jovens em fevereiro, me tiraram o couro da minha Bíblia. Tiraram a fitinha de couro. Eu não sei se eles não gostaram, que teve muito couro naquele retiro. Me deixaram só essas duas, a amarelinha e a vermelha. Eu vou puxar a amarelinha hoje à noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, por favor. Em Efésios capítulo 2. Versículo 8 ao versículo 10. Quero falar hoje à noite sobre a santificação também é pela graça. A salvação não é uma questão de fazer, amém? A salvação não é uma questão de fazer, mas é uma questão de receber. Para ser salvo eu não preciso fazer nada, eu tenho que receber tudo aquilo que o Senhor já fez. Amém? Estão comigo? Então a salvação não é uma questão de fazer. A salvação é uma questão de receber. E Efésios capítulo 2, de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos pela graça. Muitas vezes a gente diz, somos salvos pela fé. A palavra diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E fala que não é pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então, ser salvo, a salvação não é uma questão de fazer, a salvação é uma questão de receber. Obras sempre serão consequências da fé. As obras sempre serão a consequência de nossa fé. Mas quando falamos sobre a salvação, quando falamos sobre a justificação, todos nós concordamos que é apenas uma questão de receber. Mas quando vamos falar da santificação, eu escuto muito por aí que é uma questão de que eu tenho que fazer. Então vamos abrir nossas Bíblias para entender isso em Romanos capítulo 5, por favor, versículo 10. 5:10. Acharam? Podemos ler? Vamos ler com bastante atenção, sem ansiedade, sem pressa, para que o Espírito Santo possa tomar a palavra do Senhor e gerá-la em nossos corações. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, de novo, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu acho que não está bem. Tem um problema aqui na minha Bíblia. Na minha Bíblia, pelo que eu li aqui, tem duas salvações, porque eu era inimigo, fui reconciliado e agora reconciliado, ou seja, não sou mais inimigo, já fui salvo, eu vou ser salvo. Como é isso? Quantas salvações tem? Uma? Duas? Aqui tem duas. Aqui fala que eu era inimigo, fui reconciliado, e eu já reconciliado, eu ainda serei. Então, se eu já fui reconciliado e ainda vou ser salvo, significa que eu não fui? Sim ou não? Ninguém se arrisca. Quantas salvações tem? Uma, duas, três, dez. Eu vou dizer para vocês, tem uma em três etapas. Tem uma só, mas são três etapas. Me levanta aí um jovem alto e forte, de 1,85m para cima. Um só. Eu sei que tem, que gaúcho é alto. Eu sou o único gaúcho baixo nessa terra. Marcinho, vem cá. Eu sei que você tem mais de 1,85m, eu fico baixo do teu ombro, então você deve ter 1,85m. Eu tenho 1,699m. Fica aqui, querido. Vou te usar um pouquinho. Amém? Eu quero você que está sorrindo aqui de laranja. Vem cá. Nós vamos fazer uma representação aqui. Fica do lado de lá dele. E eu vou pegar um irmão. Você mesmo, querido. Vem cá, meu amado. Fica do outro lado ali, por favor. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Nós vamos representar agora. Preciso da ajuda de vocês. Vocês vão fazer muita coisa, só ficar parados. Só isso que eu preciso. Aqui, o Márcio, fomos salvos pela morte de Cristo. Ali no texto diz, seremos salvos pela vida de Cristo. E aqui seremos justificados pela morte, libertos pela vida e glorificados pela vinda. Fomos, estamos sendo e seremos salvos da condenação pela morte, da libertação do poder do pecado pela vida e da presença do pecado pela manifestação da sua vinda. A salvação é completa. Justificação, santificação e glorificação. Justificados de nossos pecados, santificados e libertos do poder do pecado e glorificados com um novo corpo pela manifestação da vida. Morte, vida e vinda. A morte justifica, a vida liberta e a vinda glorifica. Essa é a salvação e ela é completa. Toda ela foi feita em Cristo Jesus, através da graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Fomos, estamos sendo e seremos salvos da condenação, do poder do pecado e da presença do pecado. Amém? Obrigado, queridos. Podem sentar. Quando fomos justificados pela morte de Cristo, o que você precisou fazer? Para ser justificado pela morte de Cristo, você fez um esforço tremendo. Você fez um monte de obras para conseguir ser justificado, ou a justificação te foi dada porque você creu na obra que Cristo fez. Sim ou não? Que esforço você fez? Apenas você creu. Eu crio que Ele morreu para justificar os meus pecados. Vamos para cá. Para que meu corpo seja transformado, para que o pecado não habite mais em meu corpo, para eu ser glorificado, para meu corpo ser glorificado, eu vou ter que me esforçar muito, fazer muitas obras para isso acontecer, ou eu apenas vou ter que crer que quando o Senhor vier, assim num abrir e piscar de olhos, meu corpo será transformado. Sim ou não? Aqui eu tenho apenas que crer. Aqui eu tenho apenas que crer. Mas por que que eu insisto que aqui eu acho que eu tenho que fazer? Então a salvação não foi completa. O Senhor apenas nos deu aqui algo, nos deu algo aqui, mas aqui Ele disse, aqui é com vocês. Aqui vocês têm que fazerem alguma coisa para serem santificados. É pelas obras. Mas a salvação nós sabemos que ela... Obrigado, querido. Isso é para eu perceber quanto eu estou falando alto? Hein? É? Obrigado, querido. Aqui é crer, aqui é crer, somente crer. Mas por que tenho dificuldade de achar que aqui eu tenho que fazer? Levanta a mãozinha santa, discretamente, quem tem essa dificuldade aqui e acha que tem que fazer um bocado de coisa para ser santo. Eu vou levantar a minha. Isso, bem discreto para ninguém ver, eu do lado não ver. Isso é uma dificuldade, eu escuto muitas vezes. Muitas vezes eu escuto, em muitos lugares, os irmãos dizerem que a santificação é uma questão de esforço. E muitos se esforçam para serem santos. Colocam alvos, metas, situações, uma série de coisas e se determinam uma série de coisas porque a santificação é responsabilidade minha. É o presente. O passado eu sei que ele fez. O futuro eu sei que ele irá fazer. Mas o presente eu tenho que fazer. Então o Senhor me levou para entender que existe uma porta de graça, mas existe um caminho da graça. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje à noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 6, por favor, meus amados. Marcos capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 44. 10 versículos. Marcos capítulo 6, 34 a 44. Acharam, amados? Podemos ler? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães era uma pequena turma de 5.000 homens. Vamos imaginar a cena? Mário Spielberg. Vamos montar a cena. Jesus está vindo num barco. Novidade para ele, quando ele chegava num lugar, ter uma multidão normal. Ele olha para a multidão, como sempre, se compadece, enche seu coração de compaixão. E quando ele passa a ensinar, ele se anima e a ensina o dia inteiro. E diz a palavra que, declinando a tarde, já no fim do dia, alguém ficou inquieto. Eu não sei qual dos discípulos, mas alguém disse, provavelmente falou para Pedro, disse: Pedro, está ficando tarde. Não tem nada em volta, não tem comida, esse povo está o dia inteiro aqui. Dá um toque no Senhor pedindo que ele os despeça, para que eles possam ir embora e vão pelas aldeias e comprem o que comer. Pedro disse assim: o Senhor está falando, tá, não para de falar, e como é que eu vou interromper ele agora? Não, vai você tem mais, mas jeito com ele, você é aquele que interrompe mesmo, você interrompeu tantas outras vezes, interrompe agora. Não, agora não, está falando, estou ministrando uma palavra tremenda aí para todo mundo, como é que eu vou interromper? Alguém tem coragem aqui interromper quem está pregando? É complicado, não é? Se tem um carro, alguma coisa lá fora para avisar, eu sei como é, porque lá em Salvador nós reunimos uma escola grande e os carros ficam amontoados. E às vezes chega alguém para mim e diz assim, fala lá para o Marcos, tem que dizer o número da placa do carro. Eu digo, eu não. Interromper agora, complicado. Mas alguém falou ali, alguém lembrou de dizer, rapaz, ninguém tem comida. Já passou o dia todo. Provavelmente eles também estavam com fome. Quem foi? Não diz quem, mas eu imagino. Pode ter sido o Pedro. Chegou lá assim de mansinho, tomou no ombro do Senhor. Eu dei um sorrisinho para eles, mestre, tarde, volta aí, ninguém comeu nada, nós estamos longe das aldeias, despede a turma, já deu, Senhor, ó, foi show de bola, deu tempo já, por favor, despede eles. Jesus, com toda a tranquilidade, que sempre lhe foi peculiar, olha com toda a serenidade para este que lhe fala e diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Ele deu uma olhadinha para trás, diz que eram 5.000 homens, mulheres não eram contadas naquela época. Levanta a mão aqui os varões que estão aqui. Levanta a mão os homens, bem alto, por favor. Pode baixar. Levanta a mão as irmãs queridas. Hoje até que está pregando algumas se não levantar. Levanta bem para eu ver, porque eu acho que tem mais irmãs do que irmãos. Sim? Então deixemos assim que tinha igual. 5.000 homens, mais 5.000 mulheres. E naquela época o pessoal não economizava em fazer filhos. A turma não tinha o primeiro, né? Vamos ver o segundo, não sei se vai dar. Não, não, a turma tinha 3, 4, 5. Então imaginemos mais umas 2.000 crianças. Uma pequena multidão de 12.000 pessoas. Quando os apóstolos ouviram um mandamento claro, dai-lhes vós mesmos de comer, imperativo, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles olharam para trás, viram 12.000 boquinhas. E eles devem ter pensado, aonde encontrar 12.000 pãezinhos? 12.000 peixinhos? Para alimentar essa multidão. Um deles teve coragem de dizer, Senhor, por acaso, o Senhor quer dizer que é para a gente comprar 200 denários de pães? Imaginemos a cena que eles resolvessem cumprir essa ordem. Jesus deu ou não deu uma ordem? Deu uma ordem. Dá-lhes vós mesmos de comer. Deu um mandamento para que eles cumprissem. Então, quando eles vão, imaginemos que os 12, Pedro organizasse. Eu e João vão para cá, Tiago e Judas vão para lá, Bartolomeu e Mateus para lá, e começou a juntar, disse, vocês vão para aquele lado, vocês para aquele, vocês para aquele, vocês para aquele, e nós vamos tentar trazer esses alimentos. Imagina. O problema, tinha mais um pequeno problema. Que aldeia tinha uma padaria? Aberta aquela hora, com 12.000 pães. Que peixaria estava aberta com 12.000 peixinhos? Desculpe, 12.012. Não, 12.013. Eles tinham que comer também. Imaginemos, agora preciso dos matemáticos. Eles eram 12. Vamos dizer que eles encontrassem a padaria aberta e comprassem os pães. Como carregá-los? Quantos quilos seriam? Eu já fiz a conta. 600 quilos de pães se o pãozinho fosse 50 gramas. era 50 quilos para cada um, só de pão. Carregando pelo caminho, trazendo para servir. Amados, aqui eu tirei uma lição com respeito ao que começamos a falar. Aqui havia um mandamento claro e com respeito à santificação, nós pensamos que temos que cumprir mandamentos. Mas quando nós entendemos como os apóstolos entenderam, que eles não tinham condições de cumprir aquela ordem, porque era uma ordem impossível de ser cumprida. Quando eles entenderam isso, porque se eles tentam cumprir, eles veem, é impossível fazer o que o Senhor está mandando. Mas nós insistimos achando que temos que cumprir mandamentos. Nós continuamos achando que nós damos conta. Quando a palavra diz, maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Quando eu li isso há muito tempo, eu disse, Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta de cumprir isso. Eu não dou conta de amar todos os pobres, de amar todas as pessoas. Senhor, eu não dou conta. Os teus mandamentos, as tuas ordens são impossíveis para que eu possa cumpri-las. Mas nós não pensamos assim. Nós insistimos em querer cumprir os mandamentos. Nós aceitamos a justificação pela graça, mediante a fé, que é crer. Nós aceitamos a glorificação, que é mediante a graça, que é receber, mediante a fé, que é pela graça, mediante a fé, que é crer. Mas na santificação, nós voltamos a querer cumprir mandamentos. Nós voltamos a achar que damos conta, que somos capazes, que podemos cumprir cada um dos mandamentos do Senhor. A chave, amados, é fazer o que eles fizeram. Quando eles receberam um mandamento de Deus, quando eles perceberam que era impossível deles cumprirem, eles se voltaram para quem? Para quem, amados? Para ele. Quando eles perceberam que não davam conta de alimentar aqueles 12 mil ou 5 mil, eles se voltam para o Senhor e o Senhor olha para eles e diz, o que tendes? E alguns falam que a expressão ali não é com respeito à comida, mas falam que no original significa o que vocês têm de mim. Me deem o que vocês têm de mim. Coloquem na minha mão. E o que ele faz? Ele alimenta toda aquela multidão. Quem deu a ordem? Me ajudem, quem deu a ordem? Quem tinha que cumprir a ordem? Os discípulos. Para quem eles se voltaram? Quem cumpriu a ordem? Jesus. Amados, nenhum que está aqui nesse local, nenhum, é capaz de cumprir um só dos mandamentos do Senhor. Por isso, nós sempre temos que nos voltar para Ele, depender dEle, para que aquele que mandou, Ele cumpra em nós. Amém? Não vai dar conta. Nenhum de nós. Nós todos somos incapazes. Mas todos nós estamos disponíveis. Amém? Incapazes, mas disponíveis na mão do Senhor. Então o que eu quero trazer para vocês é que a justificação é pela graça mediante a fé. A santificação também é pela graça, mediante a fé. E a glorificação também é pela graça, mediante a fé. O que eu tenho que fazer aqui é crer e aqui é crer. Deus não espera nenhuma ação e esforço meu, porque eu não dou conta de cumprir nenhuma delas. Eu tenho que me colocar à disposição dele para que ele viva em mim. Por isso Paulo disse, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E por isso, vocês têm uma catequese aqui em Porto Alegre, e eu termino com ela, uma frasezinha que diz assim, Cristo é em vós, o quê? Aleluia! Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos dizer? Cristo em vós, a esperança da glória. Vira para o teu irmão, um para o outro, olha assim, Cristo em ti, é esperança da glória. Cristo na tua vida, é esperança da glória. Cristo em mim, é esperança da glória. Cristo em nós, é esperança da glória. Não é uma questão de fazer, amados. É uma questão de crer. Quando nós percebemos que não somos capazes, quando nós nos mantemos nesse entendimento, nessa compreensão de que eu não dou conta, eu não sou capaz de cumprir nenhum dos seus mandamentos, então eu posso me voltar para ele e pedir, vive em mim a tua palavra. Eu não dou conta, eu não consigo, mas ele em nós. Amém, amados? Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, nós temos tantas advertências na tua escritura. A carta aos Efésios, tua carta aos Coríntios, tua carta, Senhor, à Galácia. Tantas vezes tu mostrando, Senhor, quantas vezes nós nos atrapalhamos e tentamos fazer o que não nos compete fazê-lo. Quantas vezes, Senhor, nós somos tomados pela força e o entendimento que temos que executar, cumprir e fazer coisas. E não vimos, Senhor, que a tua salvação, ela foi completa, ela foi plena. Tu não deixaste nenhuma parte para que nós fizéssemos. O teu plano foi pleno, completo e perfeito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não voltarmos, Senhor, a cumprir a lei. A achar que é por cumprir a lei que seremos santificados. Mas ajuda-nos, Senhor, a entender que é porque o Cristo ressurreto habita em nós é que seremos santos. Ajuda-nos, Senhor, a tirar esse fardo de sobre nós e saber que teu jugo é suave, é leve. Teus mandamentos não são penosos. A forma de doutrina que nos lançamos é alegria em nosso coração, porque não é por força do homem, nem esforço humano, mas é por aquilo que tu fizestes, através da tua morte, através da tua ressurreição e através da tua manifestação. Ajuda-nos, Senhor, a tirar esse peso, e a nos lançarmos, e a podermos bradar, como Paulo em Romanos, Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus porque tu viestes habitar em nós. Tu és esperança. Tua vida em nós. Ela é a esperança do Pai. Ajuda-nos, Senhor. Toma essa minha debilidade em comunicar e transforma como transformaste aqueles pães e aqueles peixes. Te dou nessa noite, tarde, noite, Senhor, aquilo que tenho recebido. Multiplica, Pai, na vida dos meus irmãos. E traz revelação, Senhor, de que não é pela nossa força nem esforço, mas é por estar em Cristo Jesus. Abençoa, meus amados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.